4 anos é aquilo que nos separa de termos tentado fazer sempre um destaque de semana, uma bandeira nacional. Na altura, quando pensávamos que iria ser complicado, porque não havia produção nacional suficiente, chegamos à conclusão de que agora há cada vez mais produção nacional, o que já começou a faltar é semanas no ano para divulgar os destaques. Já aqui tínhamos falado deste projeto, julgo que em maio, quando vamos falar deles, e nunca pensámos que tão cedo houvesse um disco cá fora. Aliás, é sobre esse processo de tão rapidamente ter chegado aos discos, ou então se calhar... temos andado nós tão distraídos, se calhar já existia a Caruma bem antes. A Caruma lança um primeiro álbum, de que tem já dois bem-vindos videoclipes, ou melhor, telediscos, uma vez que não gravamos em português, e que escolhem um nome, a Caruma, que já não sei porquê, quando se calhar se tivesse escolhido The Pine Needle seria mais fácil até para vender a banda. Connosco temos dois dos membros, as vozes em que cantam em português, como já dissemos, Carlos Martins e a Ana, que de algum modo trazem uma nova vaga de cantar em português. Concordam com esta afirmação, antes de mais? Nova vaga de cantar em português? Sim, quando digo nova vaga, é assim, depois de projetos como de Olinda, que saíram, aliás, editados pela mesma editora, pela iPlay, surgem agora novas bandas. Há 2 anos saíram também os Virgem Suta. Eu acho que estou a encaixá-los bem no, embora rotular a música é sempre complicado, mas estou a encaixá-los bem no mesmo tipo de movimento. Sim, eu acho que é um movimento, não sei se pode chamar já movimento, porque está tudo muito quente, mas é de certeza um evento espontâneo, considero que seja um evento espontâneo na música portuguesa, e é uma época de ouro. Acho que estamos todos a fazer história, tanto essas bandas que referiu, como Anakin, como o Diabo na Cruz, o Samuel Lúria. Há muita gente a fazer coisas interessantes que têm a ver com esta nova vaga de música portuguesa, que vai buscar coisas ao passado e renova a música portuguesa, olhando para a frente, mas sempre com um pé lá atrás. E eu acho que isso é mesmo muito bom, porque nós temos uma cultura musical tradicional riquíssima. E muito tempo, se calhar, negligenciámos esse espólio. Então agora acho que estamos mesmo numa ótima fase de música portuguesa, desde há muito tempo. Tudo tão certinho, é tudo tão controlado. Saia curta, justa e cinto a dar. Tanta ideia boa debaixo do penteado, e essa branca toda a vestuar. És uma gaja diferente, não és como a gente, se a grama está muito cara, metes metanfetaminas, que já não és fina, e para atordoar a alma qualquer coisa dá. Ai que tristeza, coitadinha, andas enganada, mais uma linha vá, ninguém dá por nada. Atravancado, salto alto, não obriga a ser tão boa, dá-me cabo da narina. Boa Nova, um mundo de emoções. Vai desaligeirando bem a coisa, creme anti-olheiras, goronzão e fio dental. O corpo que dói é só por dentro, e a prisão de ventre até se aguenta menos mal. És uma gaja diferente, não és como a gente, se a grama está muito cara, metes metanfetaminas, que já não és fina, e para atordoar a alma qualquer coisa dá. Ai que tristeza, coitadinha, andas enganada, mais uma linha dá, ninguém dá por nada. Atravancado, salto alto, me obriga a ser tão boa, dá-me cabo da narina. Não sei se te embalo ou se te ajudo, e mesmo quando te estou a ajudar, este vacilo de querer tudo para nós é impossível ser só dois quando és tão mimada. Saboroso só na cama vale aquilo que não vale para o resto que é preciso. Ainda não te disse e amo tanto, tanto, porque sou tão mimada. Dizes que sou fria, eu sou frio. Estás bem equivocada, sempre aqui ao lado, e tu nem dás por nada. Ao que parece, sou perfeito para ti. Vai tudo tão controlado. Saia curta, justa e simples a dar. Tanta ideia boa debaixo do penteado. E essa branca toda a destoar. És uma gaja diferente, não és com a gente. Chega, mas está muito cara. Metes metanfetaminas, que já não és fina. E para atordoar a alma, qualquer coisa dá. Ai que tristeza, coitadinha, andas enganada. Mais uma linha, vá, ninguém dá por nada. Atravancado, salto alto, me obriga a ser tão boa. Dá-me cabo da narina. Falou aqui de projetos de Danaquim, por acaso que é de Coimbra, vocês são um bocadinho mais abaixo, Leiria. De onde já saíram outras bandas, mais recentes, e quando digo mais recentes, assim, que tenham tido a curiosidade, começaram-se fora. Alguém, se calhar, foi o primeiro nome que se falou, começando de Leiria. De onde, aliás, parte da vossa banda também tem origem, o caso do Rui, não é? É importante que haja alguém que abra a porta, e depois, a partir daí, torna-se tudo mais fácil. É. E ainda voltando à minha primeira, que eu estava a falar há pouco, tem que se dizer que a Diolinda abriu uma porta muito importante para estas bandas todas que vieram a seguir. É importantíssimo. Aquilo que eu sei é que se nós estivermos, neste caso na Marinha Grande, que é onde ensaiámos, eu sou da Marinha Grande e algumas pessoas são de Leiria dentro da banda, se estivéssemos lá a fazer música e decidimos vamos fazer alguma coisa com isto e mandamos mails e telefonemas, isso não existe, isso não acontece. Tem que se ir a Lisboa, tem que se ir batalhar, bater portas e falar com as pessoas certas, quer dizer, o mundo da música é assim. Algumas portas estão entreabertas, mas escancarada não está nenhuma. Temos que ir lá. O facto de outras bandas já o terem conseguido fazer, quer dizer, significa que é possível. E nós, quando acreditamos naquilo que fazemos, só temos é que ir e até conseguir. E no nosso caso foi até bastante rápido. E falámos isso há pouco, dessa rapidez para que surgisse um disco. Foi decisivo que houvesse a iPlay para termos este disco, ou se assim não fosse, teríamos uma edição de autor, provavelmente? Nunca pensei nisso, porque não tive tempo a pensar nisso. De repente estávamos em estúdio, de repente havia uma editora interessada, até duas, de repente. Estou aqui e falo 8,80, assim, não é? 8,80. Foi muito de repente. Nós começámos a. Isto começou a ser pensado há um ano e meio. E depois mais coisa, menos coisa, mais mês, menos mês, começámos a ensaiar. E primeiro só com eu, a Ana Santos, o Zé Carlos Duarte e o Rui Costa, e depois o Rui Costa convidou o Pedro Santos para o Eufónio e para as teclas, porque ele achou que era um bom casamento e era. Sim, é uma sonoridade que nos identifica. Sim, é. Completamente. E ensaiámos, percebemos que a química havia, a magia estava lá, não sabemos muito bem como é que se explica, eu não sei muito bem explicar como é que acontece essa química na sala de ensaios, porque o facto é que ela existe. E percebemos que é um projeto que podia ser interessante levar mais adiante. Depois, conseguimos arranjar um estúdio para registrar as músicas em 3 dias, gravámos em 3 dias, o que é. No estúdio Rui Veloso? No estúdio Rui Veloso, em Vale de Lobos. E foi uma gravação quase live, ao vivo, porque saímos da sala de ensaios muito bem ensaiados, foi chegar lá, gravar aquilo em 3 dias e depois a mistura e a masterização durou mais tempo. Mas foi tudo muito rápido, entretanto tínhamos o master e já havia editora, houve um bom feedback das partes que teriam que ter alguma intervenção nos nossos primeiros passos. Houve interesse e bom feedback. E depois das pessoas do público também, em geral, também sentimos isso. Pelo rio acima, pelo meu corpo abaixo, faço-me de ti, faço pouco de mim. Pagaste-me a renda, pagas a paixão. Sina de ser sempre a outra, que não sabe dizer não. Sou capaz de te aguentar mais um mês ou assim. Não são ciúmes, não, são saudades de mim. Já deixei de estar à venda, de ser um belo troféu. Acabou-se a encomenda, era doce, morreu. Aumentei as saias, reduzi no ser. Fiz gemidos tontos só para te dar prazer. Falta-me a postura de ser independente, mas sou cabeça dura e há trabalho pela frente. Sou capaz de te aguentar mais um mês ou assim. Não são ciúmes, não, são saudades de mim. Já deixei de estar à venda, de ser um belo troféu. Acabou-se a encomenda, era doce, morreu. És um homem novo, mais aberto, reciclado. Que montanha russa, alto e baixo, apatetado. Sem que percebesses, cavaste a tua cova. Ai, agora respeitas, homem novo, uma ova. Sou capaz de te aguentar mais um mês ou assim. Não são ciúmes, não, são saudades de mim. Já deixei de estar à venda, de ser um belo troféu. Acabou-se a encomenda, era doce, morreu. Amanhã termino com ela, acredita. Amanhã foi ontem, volta lá para a senhorita. Gosto ainda de ti, mas vai deixar de ser assim. E eu gosto de ti, reconsidera, por favor. Eu mereço quem me há de querer. Eu quero-te bem, mas só às quintas pode ser. Sou capaz de te aguentar mais um mês ou assim. Não são ciúmes, não, são saudades de mim. Já deixei de estar à venda, de ser um belo troféu. Acabou-se a encomenda, era doce, morreu. Doce, morreu. Doce, morreu. Eu há pouco fiz a provocação do Pine Needles, até porque o Carlos Martins tinha a tradição de vir cantar em inglês e de escrever em inglês, e para aqui vem cantar em português, e até letras algo enfim, entrar para não buscar ninguém, algo provocante, mas já lá vamos. Quando é que percebeu que esta vertente era uma vertente boa, que não seria para Ampels Blue ou para The Blade? Eu escrevi em inglês desde que comecei a fazer música e a escrever canções, sempre escrevi em inglês. Comecei a escrever em português por algumas razões. Uma delas foi um desafio lançado pelo... Um desafio, não é um desafio... Assim, foi de uma maneira muito pesada, foi um desafio, uma sugestão do Pedro Martins da Dilinda, que ouviu uma música minha cantada em inglês, escrita em inglês, e gostou e disse, pá, tenta escrever em português, vê lá o que acontece com isso. E eu tentei e gostei muito do resultado, porque quando se escreve em inglês a mensagem fica esbatida, aquilo que está a ser dito, o peso das palavras é totalmente diferente quando se escreve em português. O português é muito específico, cada palavra tem o seu peso específico. Os subterfúgios e os tiques da língua portuguesa é uma coisa que é comum a todos nós, e se calhar só a nós, portugueses. O português do Brasil, por exemplo, já não é a mesma coisa. E é uma coisa muito nossa, o que quer dizer que quando se vai escrever em português, os assuntos abordados são forçosamente outros. Pelo menos comigo aconteceu isso. E só descobri quando comecei a escrever em português que isso seria assim. Que tem é um registro mais... mais de intervenção, mais de olhar à volta e tentar identificar e tentar apontar o dedo para algumas coisas que considero que não estão bem na nossa sociedade. E o que não é difícil. Não é difícil encontrar o que não está bem. Sim. Difícil é chamar a atenção como vocês o fazem. Sim, acho que a melhor maneira de fazer as coisas quando

nós temos aqui normalmente nas nossas conversas três desafios. Desses três há um que é mais complicado, é o que me dizem que é o terceiro. Portanto, começamos com o primeiro e assim, nós estamos a gravar até na FNAC de Viseu, portanto, onde vocês vêm fazer um showcase. Mas imaginem que vão livrar do hospital. Aliás, teríamos muito gosto que lá fossem. E que dizem assim, a Caruma pode trazer duas bandas com elas. Quem é que trariam hoje em dia? Eu vou dizer duas e ano, depois vai dizer outras duas. Com certeza. Porque deve ser diferente. Portuguesas. Sim. Diabo na Cruz, uhum. Sem dúvida nenhuma. Jorge Cruz e a companhia. Exatamente. A festa na errada, se o amo acorda tarde, olé. Ai é tão lindo, ai é tão lindo. Não queria deixar ninguém de fora, mas eu tenho que dizer Diolinda. Mas quero. Já, acho que é dizer um grande obrigado à Diolinda por ter insistido e por ter batalhado e por ter aberto aquela porta. Uhum. E portanto era Diolinda e Diabo na Cruz. Então é a Ana Santa agora que vai dar a sua opinião. Eu traria Virgem Suta. Gosto muito. Sol de Beja. Gosto muito. Não a consigo curar, esta ressaca já madura há 3 dias. Não a consigo curar, esta ressaca já madura há 3 dias. Não a consigo curar. E a namora, que eu adoro. Leva-me aos fados, que eu vou perder-me nas velhas quadras que parecem conhecer-me. Todos estes, eu tenho a oportunidade de falar com todos. Deixa-me satisfeito, sinal que estou de alguma maneira atento. E aqui se juntaria Ana Kim, aliás também cantou com a Ana Bacalhau. O segundo desafio, vem uma banda da cena internacional, extremamente conhecidos, e gostava muito que a Caruma fizesse a primeira parte. De quem gostaria muito de fazer a primeira parte? Internacional. Uma vez mais podem dividir a resposta, portanto. Sim, sim, sim. Ora, pensando, não sei, difícil. Ah, talvez, pois. Eu gostava de fazer a primeira parte de uma artista britânica que está a morar nos Estados Unidos, não me lembro onde, que se chama Scout Niblett. Uhum. Ela não é assim muito conhecida, mas para mim é. Já vi dois concertos dela em Lisboa, no mesmo sítio. E adorava conhecê-la, adorava conhecer a mente dela, que é um bocado distorcida, em bom. E então eu gostava que fizéssemos a primeira parte da Scout Niblett. O MySpace também permite que a gente vá procurar o que é, não é? Então a Ana agora, que até que já tive mais tempo de pensar. Exato. É muito difícil. Tu traduzes uma banda de rock. Damn Crooked Vultures. Com Caruma, não. Era assim uma coisa completamente fora. Era mais pelas pessoas, completamente. Era completamente fora. Mas seria interessante. Diabetes com chantilly, liberdade com televisão, a cara metade de mim, ninho de salivação, a que não me tirem daqui, não te pago um tostão, que hoje é mais difícil carregar-me por aí. Artigo 5º, barra 24 do Código da Prostituição. Não dá para sair, já tentámos muitas vezes, e além disso agora não dá jeito. Carro, filho, casa, cão, mais o chato do patrão, não posso levar a coisa a peito. Tens um cozinho de ouro, manipulado pesado e macio. O estado é ativo em te abraçar. Não é defeito, é feitio. Serpentear a pevite. Vamos ali passear. 20% de amor, amor. Artigo 5º, barra 24 do Código da Prostituição. Filmes e drogas e luzes. Beba como seja o que for. Que não te mates por mim, meu bem. Que não precisas da dor. Nunca te abandonarei. Sangue suga do coração. E este decreto de lei é por amor ao teu contentamento e ao código da prostituição. Não dá para sair, já tentámos muitas vezes. E além disso agora não dá jeito. Carro, filho, casa, cão, mais o chato do patrão. Ah, e ser um homem bom, autorrádio com bom som. Quero-me cremado e bem lavado mais depressa. Não posso levar a coisa a peito. Diabetes com chantilly. Liberdade com televisão. Cara, metade de mim. Então vamos ao terceiro, tal que eu disse que era mais difícil. Vai haver um disco de tributo a um autor português, vivo, morto, ou uma banda. E eu gostava muito que a Caruma fizesse uma versão para esse disco, de quem gostaria muito de participar no tributo e que já agora com que tema que seria. Pois há muitos. Se há vezes a dificuldade também é escolher um. Eu acho que ainda por cima já foi feito tanto de António Variações, mas eu escolhi António Variações porque sei que ele é. Era genial, ou é genial, ainda é genial. Não sei que tema que escolheria, mas escolheria António Variações, sem dúvida. Mas quer dizer, na realidade não escolhia porque já foram feitos muitos, mas idealicamente era assim António Variações. Zeca Afonso. Zeca Afonso. Mas também já. Também já. Veja agora que tema que seria. Senão tenho de fazer um desafio. Não sei. Não sei. Tinha que. Gosto de muitos temas. Não sei. Eu gosto particularmente interessado na obra de Zeca Afonso. Curiosamente, um dos destaques também nos próximos dias é com o João Afonso, com o sobrinho. Propósito de um álbum que é o Rumo do Cabo. Mas tem uma música chamada Caruma, acho que eu. Desafiamos, por exemplo, a morte saiu à rua. A morte saiu à rua num dia assim. Naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cá. E um rio de sangue de um peito aberto sai. Tem covers no vosso trabalho? Não fazemos covers. Nem pensaram às vezes num devaneio de um ensaio lembrar qualquer coisa, não? Aconteceu uma brincadeirazinha, pois. Por acaso eu lembro-me que isso aconteceu, mas não faz muito sentido, a não ser que cover seja para acrescentar alguma coisa, porque quando se tem uma arma tão grande que é a música e a composição, eu acho que fazer covers é uma perca de tempo, mas isto é uma opinião muito pessoal, eu não toco covers e nunca toquei, porque quero focar o meu tempo e dedicar o meu tempo a criar aquilo que eu tenho e quero passar para fora. Vens para aqui pavonear-te com camisola amarela. Deixa de lado a poesia, porque eu não preciso dela. Pega-me com precisão, deixa-me deixar-te vir. Sabes bem, isto é tesão. Não vale a pena fingir. Um dia destes acordas com saudades do futuro. Salta logo de uma vez, antes que se parta o muro. Sempre que te controlares, esqueces mais um bocadinho do que poderia.

sem querer, que insisto em respirar. Ai, sem vontade, estou aqui outra vez. O corpo tem ganas de cama, adio esta trama mais uma vez. A vossa ida ao Festival Feidine, em que era uma lotação esgotada, foi assim, pronto, a partir de agora temos mesmo de continuar, porque afinal há gente que está à espera da Caruma. O Festival Feidine foi uma espécie de... fomos experimentar-nos em palco, a nós próprios e a nós para o público. E foi fantástico ver que não tínhamos CD, ainda não tínhamos grandes músicas em lado nenhum, eram basicamente conhecidos e amigos, e as outras pessoas que nós não conhecemos, mas que são conhecidos de conhecidos. E foi isso, foi uma experiência, foi um convite. Para já o Festival Feidine é o melhor festival para mim da região, de longe. E então é com muito orgulho que aceitamos o convite do Carlos Matos. Correu tão bem, estavam pessoas já a ficar fora para entrar. Nós ficámos mesmo de facto de ter corrido tão bem, das pessoas estarem tão curiosas em relação ao nosso projeto. Não nos deu nenhum alento para continuar, porque já sabíamos que queríamos aquilo, já estávamos completamente focados em seguir aquele caminho. Mas ficámos muito surpresos e muito agradados. Sim, mas um disco é sempre um disco, quer se venda, quer não, quer seja copiado ou não, já também já vamos falar sobre isso, mas um disco às vezes marca aquele ponto, esse ponto, agora temos um disco, agora seguir em frente, não dá para voltar atrás, não é? Sim, nem sequer voltar atrás. Pois. Fazer um disco é um trabalho de amor, é mesmo dar à luz. Eu sinto realmente isso, que aquele trabalho que não é só no estúdio que é feito, é evidentemente desde a criação até aos ensaios, os arranjos e depois então no estúdio, isso é um trabalho de amor, sempre. Uhum. Se não for, não me interessa. E é um filho que está ali, é vê-lo crescer. E ainda não acabou, porque as músicas... tem o seu processo, tem dois processos de crescimento, que é, nós ao vivo nunca vamos tocar uma música hoje como vamos tocar daqui a um ano, isso não existe. As músicas levam-nos para outros sítios e têm a sua própria vontade, têm esse crescimento, e depois tem outro crescimento, que é dentro da cabeça das pessoas, cada ouvinte tem a sua interpretação. Portanto, a música tem tantas interpretações quanto ouvintes. Eu acho isso extremamente interessante. E desviante, mas é bom, porque significa que as coisas nunca estão fechadas, há sempre várias interpretações e reinterpretações. Sinto a tua boca escorrer-me pela boca, tua mão na minha quando passamos na rua. Tudo incomoda os olhos de quem imagina a saliva que perdura nessa mente imunda. Quem passou por ti até chegares a mim? Quem passou por ti até chegares a mim? Quem passou por ti até chegares a mim? Quem passou por ti até chegares a mim? Tu queres, pois queres puxar por mim, eu sei que sim. Ainda não bateu, mas vai bater, eu sei que sim. São penas e plumas, lantejoulas e batom, e entro mesmo a sério em ti, em mim, assim. Quem passou por ti até chegares a mim? Quem passou por ti até chegares a mim? Quem passou por ti até chegares a mim? Quem passou por ti até chegares a mim? O amor que tenho para ti são trocos. Life is about to begin. amor que tenho para ti são trocos. Life is about to begin. Fizeste outra vez o sorriso mentiroso, como se me conhecesses desde há tanto tempo. Acabo por ser o que não queria ser. Estou apaixonado pelo teu braço direito. Quem passou por ti até chegares a mim? Quem passou por ti até chegares a mim? Quem passou por ti até chegares a mim? Quem passou por ti até chegares a mim? O amor que tenho para ti são trocos. Life is about to begin. Eu fugi de casa duas vezes para a estrada e das duas vezes me devolveram a casa. Depois houve uns anos em que estive numa escola e que aconteceram muitas coisas até tu chegares ao pé de mim e vês que eu sou assim. E quem passou por ti até chegares a mim? A cumplicidade foi crescendo até morrer e todas as pessoas achavam que era doente. E essa mente imunda afinal é muito limpa. E essa mente que não é imunda é muito linda. Quem passou por ti até chegares a mim? Quem passou por ti até chegares a mim? O amor que tenho para ti são trocos. Life is about to begin. O amor que tenho para ti são trocos. Life is about to begin. Eu gosto de usar uma figura que até foi numa conversa que tivemos também, neste caso com os Vozes da Rádio, que diziam que o disco para as bandas estava um bocado como o mecânico quando a fazer os calendários para oferecer, é um cartão de visita. Exatamente. Né? E se lembra a outra figura, neste caso foi o Miguel Meia do Seda e da Dona Maria. Sim. Que dizia, quando ia com o veterinário, quando o veterinário dizia que tinha lá uma pulga, é sinal que havia 10. Exato. Isso tem um bocado a ver com os discos. Cada vez que se vai vender um disco da Caruma, se calhar já há 10 pirateados. Isso para uma banda, o que é que representa? Uma banda, e para nós todos, representa que o país está assim e o mundo está assim. Claro. Não há dinheiro, as pessoas roubam música porque podem. Basicamente é isso. Se eu concordo com isso, epá, eu acho que não me compete a mim julgar. O que posso dizer é como é que eu faço. Aquilo que eu faço é ouço música nos MySpace das bandas e no YouTube. Se eu gosto mesmo de uma coisa, vou comprar. E é assim que eu acho que devia de ser. Se um disco é um cartão de visita, então a net é um cartão de visita pequenino. Mas é também um cartão de visita, claro, para conhecermos, claro, o trabalho. É uma montra, mas, não é? É uma montra, exatamente. E se queremos mesmo aquele trabalho físico e também a parte gráfica, que também faz, claro, parte do CD, claro, eu acho que é de comprar porque é um objeto interessante. Ainda é um objeto interessante hoje. Já falou na parte gráfica, a quem se deve a parte gráfica do vosso álbum? Bela pergunta. A fotografia é aqui desta mesa. Eu sou conhecido a fazer belas perguntas. Gava de ser. A fotografia é aqui da Miranda. Queres contar como é que fizeste a fotografia? Por causa da história é engraçada. A fotografia foi uma brincadeira de amigos, um piquenique no meio da Caruma. E pronto, eu sou uma pessoa que ando sempre com a minha máquina atrás, é um dos meus hobbies. E pronto, posicionei a máquina, tive aquela ideia de estar no álbum. Posicionei a máquina, dei um colega meu, pela, não tinha tripé. E pronto, ele carregou no botão e pronto, e está aqui. Snapshot. Isto num contexto em que provavelmente há pessoas que vos ouvem que nem sabem o que é Caruma. Já vos aconteceu isso? Já. Chegar a Lisboa, enfim. Bem, eu se cá estou a ser. Tá, não, porque isso acontece. Tem que se dizer que são as folhas dos pinheiros. Exato. Sim. Porque... Daí que se fosse do Pine Needles provavelmente já seria mais engraçado, não é? Mas eu não me giro, para mim. E sim, se calhar... Não pensei, sou uma altura que estava a fazer pergunta, não é? Se calhar as pessoas chegavam lá mais facilmente. Mas sim, acontece, há muitas palavras, aliás, em Portugal é pequenino, mas tem, acontece isso, às vezes só em 50 km de distância já há palavras que não sabem muito bem o que é que quer dizer, isso é muito interessante. E tu passaste por mim de vestido a esvoaçar, parece certo nem sequer sorrir porque não me apetece, são desatinos, não são joguinhos de ir e vir. As evidências que me apresentas, não sei julgar, nem sei seduzir. Sei lá, dizes tu, eu já nem sei se há pachorra para me aturar ao pé de ti. Dás-me trabalho, pisas-me o ego e desde que não dói, já não é mau e nem é bom, é só ali, devagarinho, muito baixinho. Não me apetece ser-me para ti. A nível do vosso trabalho, das tuas letras, a vez que faças as despesas da casa nesse, a esse nível, vai buscar palavras que provavelmente chocarão pessoas, tem noção disso. Sim. E no caso, por exemplo, no segundo tema do álbum, até enfatiza uma das palavras, não é? Eu não vou dizer lá aqui porque tem uma rádio de expressão católica, portanto, não teme que afaste alguém por causa disso, não? Não, de todo. E se afastar é porque essa pessoa não é suposto estar a... Ouvir uma. Também existimos, tanto musicalmente como pessoalmente, para... Eu gosto de pensar que Karuma faz com que as pessoas questionem, se questionem elas próprias e questionem o mundo. Eu acho que é preciso isso. E não existe... As pessoas também não têm tempo para estar a pensar na Gênesis e no que é o mundo. Mas eu acho que isso é muito importante. Em relação às letras mordazes, eu falo assim, todos os dias. Consigo não? Não, está a ser polido, muito obrigado. Fico agradecido pela referência. Exato, mas não me faz sentido dobrar a língua quando vou fazer música. É muito importante a autenticidade num objeto artístico. Se isso não está lá, está errado. Isto é a minha maneira de ver as coisas. E se eu falo assim, e se as letras me saem assim, não me faz sentido estar a dobrar ou contorcer-me para não chocar. Aquilo não serve para chocar, não é uma provocação. Apesar de há muita gente que pensa que é uma provocação, não é uma provocação, é como é. As coisas são como são, não vale a pena estar a contornar ou a fazer gincanas porque as coisas continuam a ser o que são. Então as palavras saem naturalmente assim. A banda no inglês na escrita teve, entre aspas, o trauma da métrica, não? A dificuldade. Sim, não só na métrica, mas dizer alguma coisa em português que seja interessante dentro de uma canção, para mim, era extremamente difícil. E eu depois percebi que se eu não tenho nada para dizer, não vai sair nada, porque por isso simplesmente não tenho nada para dizer. Que só quando eu comecei a ter coisas para dizer realmente é que as coisas começam a compor quase sozinhas. Porque há uma necessidade intensa de fazer passar coisas cá por fora. E a partir daí, quando há volubilidade, quando se tem muita vontade de fazer uma coisa, ela vai acabar por acontecer mais tarde ou mais cedo. E eu acho que é por aí. É a necessidade. Que tive dificuldades? Tive. É muito difícil escrever em português para mim. É muito difícil para ficar bom. São partos difíceis. Sim. Intensos, difíceis. E às vezes aparecem na cabeça, outras vezes não aparecem e outras vezes demoram muito tempo a aparecer. Há uma zona do dia que é de manhã, que eu gosto muito, é muito rica a nível de criação. Eu ainda não acordei, já acordei, mas ainda não bebi café, estou ali não sei bem aonde. Num limbo, e aparecem-me frases melódicas e frases escritas em português na cabeça. Não sei como, parece que estou sem filtro ou isso é um canal e acontecem coisas. E depois vou logo escrever e às vezes uma ideia começa assim. O mais importante é ter uma ideia que seja... que tenha substância. A partir daí é mais fácil. Primeiro tem que ser a ideia. Nossa Senhora do Cis, fica à vontade para meter o nariz. Olha o vizinho do lado, não dá conta do recado e já não sabe o que diz. E é de qualquer maneira, faz-se tudo o que se queira. Fique sabendo, senhor, que nem sequer é doutor, nem tudo o que aparece. Cala-me a divagação, filosofias que sufocam a razão. Se quer dizer consciência, terá que ter muito mais do que paciência. O homem de ontem era ainda mais parvo do que senhor adocie o que está a acontecer neste país. Ai, que saudades de quando mandava eu. Para onde foi esse tempo de apogeu? Eu detesto mesquinhez de quem não admite nunca o mal que fez. Mas pode ter a certeza, não vou estar à espera da delicadeza. Ai. O homem de ontem era ainda mais parvo do que tu. Queria-me como quem quer um cão. Se eu encontrasse o homem de ontem numa rua escura, fazia-lhe uma breve confissão. Estes olhos não são património, estas pernas não são património. Os ciúmes idiotas, as conquistas, as derrotas, medo. São demais para ti. Esta mente de que tens medo nunca foi nenhum brinquedo. Queres-me todo aos olhos e assim. Estes olhos não são património, estas pernas não são património. Os ciúmes idiotas, as conquistas, as derrotas. Medo, é medo, muito medo de falhar. Os vossos telediscos, e vou tentar discos, então vai em português, ao fim desse videoclipe, foi um erro meu, e não foi propositado, mas telediscos, para enfatizar de que vocês aparecem todos juntos. Isso é para demonstrar também a coesão da banda. Sim, importantíssimo. Nós somos cinco, cada uma são cinco pessoas, e é assim, somos muito unidos, descobrimos que, tanto pessoalmente como musicalmente, nos damos muito bem, e cada um tem o seu papel muito definido e muito importante. Toda a gente tem um papel igualmente importante, assim temos essa coisa. Estamos em falta porque ainda nos apresentámos, faz favor de fazer, os outros músicos não estão aqui connosco. Sim, então o baixista é o Rui Costa, teve o Sarance Ford, o Flávio Gil. O baterista é o José Carlos Duarte, e o Pedro Santos toca o fónio e piano e à mão. Todos eles com experiências musicais anteriores. Por exemplo, da Ana, como é que a Ana surge do projeto? Não, foi bem de paraquedas. Já era parceira, tanto eu como o Zé, parceira dele, Partners in Crime. Partners in Crime, noutros assaltos. noutros assaltos, sim. Tenho tido outros projetos, mas não nada de originais, pois. Nada desse campo. Chegados à edição de um disco e à apresentação que estou a fazer agora nesta fase por via das FNACs, e temos que dizer até porque eles foram simpáticos nos terem na sala para estarmos a falar, qual é para vós a melhor montra da música, da vossa música? O que é que têm que explorar para que as pessoas saibam que existe a Caruma e que as músicas lá cheguem? Por exemplo, vocês têm dois magníficos videoclipes, é a minha opinião, mas depois não têm em canal aberto. Há quatro canais que não passam. A não ser que tenham a sorte, calhar, de entrar no top mais, né? Lá passa uma vez e nunca mais tem visibilidade. Portanto, até um investimento que é feito, que infelizmente depois é para... Se não fosse o YouTube, estava na gaveta. Sim. Primeiro, o álbum vai fazer duas semanas, daqui a dois dias. Ainda é muito cedo. Eu ainda tenho esperança que o vídeo chegue a alguns canais, ou pelo menos a algum dos canais generalistas. Segundo, já de Nossa Senhora do Cis, não é? Nossa Senhora do Cis, que é o single que estava a apresentar. A Pedra na Mão fizemos um vídeo porque achámos que era mesmo. Fizemos a coisa ao contrário. Temos perfeita noção que A Pedra na Mão não vai passar nas televisões por causa da linguagem utilizada, mas passa na net. E eu acho que a net é muito. Se for bem usado, chega a muita gente. E às vezes é negligenciado o poder da internet para divulgar, neste caso, o nosso trabalho. É muito importante. Já agora que fez o vídeo que chama-se Carlos Barros, e os dois vídeos, foi o Carlos Barros, que é um conterrâneo nosso, que tem muito talento e tem muito boas ideias. Temos aqui um misto de rádio, de televisão, de agora neste momento das entrevistas que têm feito, das FNACs, mas assim, a alma da Caruma está onde é ao vivo. É onde sim. Vocês estão no vosso melhor elemento. Sim, completamente. Já na sala de ensaios nós percebemos isso, que somos uma banda ao vivo, somos uma banda que. Quando a coisa está mesmo a correr bem, olhamos uns para os outros e está tudo a sorrir. Aquilo faz sentido, está tudo encaixado, não falta ali nada. quando fazemos os showcases sentimos a mesma coisa, claro. Mesmo, nem que seja em rádios, também já fizemos showcases em rádio. Ah, então ficou em falta connosco, então, nesse caso. Pois é. Fizeram vir a Viseu. Adiante. Não falta dar oportunidades outros trabalhos, diriam a Rádio Boa Nova, tem muito gosto. E percebemos que sim, que somos uma banda que toca ao vivo, que tem muito prazer em tocar ao vivo. Uhum. E que sentimos a tal magia que não se explica. Se forem à televisão, o Rui Costa é o mais mediático. É assim, é, pelo menos é a pessoa, mesmo que sequer não saiba o nome dele, mas sim, que já ouviram em algum lado, provavelmente. Li que o Rui Costa disse que de todas as bandas onde já esteve é aquelas onde se sente melhor. Isto naturalmente é um fator de coesão. Sim, porque precisamente o que eu estava a dizer há pouco, nós damos muito bem como pessoas, primeiro de tudo. Eu não conhecia o Rui há um ano e meio, e ele viu um concerto de outro projeto que eu tenho e veio-se apresentar e conhecemos-nos aí. Passado um mês e meio, dois talvez, eu mandei-lhe um e-mail com uns temas e perguntei se ele queria trabalhar comigo naquilo. E ele aceitou, que era o Nascer da Caruma, a Caruma nasceu na verdade aí. E ele aceitou e descobrimos que nos damos mesmo muito bem como pessoas. Temos muitas coisas em comum e por isso é que nos sentimos todos muito bem os cinco. Agradecer a disponibilidade para termos esta conversa. Claro, ficam em falta para connosco, já sabem. Portanto, que a próxima será naturalmente no estudo da rádio. Fica comigo. Obrigado. A pedra na mão, a testa aquece. Disse-me uma vez e foi demais. Calam-se as vozes. Ai que isto pede vodka. Mas soltam-se, são três putas a dançar. Mandam-se uma para o último andar. Ai que isto é tão feio, aos 20 e poucos anos. Muitos animais a não deitar parar. Querias meter só para meteres mais. E querias meter só para ter. Diz-me que és capaz. Mostra que és capaz. Toda esta tesão às tantas não sabe o que faz. Diz-me que és capaz. Toda esta tesão às tantas não. A pedra na mão e a testa a aquecer. Isso lhe disse uma vez foi demais. Calam-se as vozes que isto pede volta. Soltam-se as putas e a revolta está de volta. Querias meter só porque sim. Isto é tão feio aos 20 e poucos anos. Muitos animais e não de cá voltar. Finges-te de louco e o que fizeste é pouco. Drogaste-me todo outra vez. Querias meter só para meteres mais. E querias meter só para ter. Diz-me que és capaz. Mostra que és capaz. Toda esta tesão às tantas não sabe o que faz. Diz-me que és capaz. Toda esta tesão às tantas. Toda esta tesão às tantas. Toda esta tesão às tantas. Não.